Programa Expresso.com. Oferecimento Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Refrigerante Nitreze. Mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Estou recebendo aqui agora, nessa primeira parte do programa Expresso, nessa primeira entrevista do programa Expresso, a Cida Franco, que é diretora do CEMEI Eunice Silva, a Geise, a Valéria e a Beth. Todo mundo vai falar comigo. Todo mundo. Tudo bem, Cida? Seja muito bem-vindo ao programa Expresso mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente, né? Isso. Recebendo outro troféu. Para mim é uma honra e é como é a voz do povo, né? Com certeza, a voz do povo. A voz do povo, né? Então eu agradeço a cada um pelo voto e as meninas que estão aqui me acompanhando. Vamos falar com pelo menos um bom dia. Bom Isso. dia da Geise. Bom dia, Geise. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia? Faz o que lá no CEMEI? Sou monitora. Monitora? Monitora. Criançada dá muito trabalho? Não. Não, tá bom. E aí, Valéria, tudo bem? Tudo, bom dia. Bom dia. Você faz o que lá no CEMEI? Sou auxiliar de serviços gerais. Auxiliar, cuida direitinho da escola, né? Opa! E como, né? E a Beth também tá por aqui. Tudo bem, Beth? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Qual que é a tua função lá no CEMEI? Auxiliar gerais. Auxiliar também. Cuidando da escola, da nossa querida creche. Cuidar direitinho. A equipe é boa? Muito boa. É? É, sim, tem umas que você tem que puxar mais, né? É, sempre tem, né? Sempre tem que ter um, mas pra nós lá, a maioria. E você tá lá, a gente tava até conversando aqui antes de entrar no ar, você tá lá há 3 anos já, né? 3 anos. A Cida veio aqui, acho que é uns 4 anos, 2013, né? Isso. É, faz um tempinho já, quando você ganhou o troféu Expresso. Isso. Na categoria educação. Isso. Ganhou como professora, no caso. Professora, agora tá vem para retirar o troféu aqui na categoria educação de novo. Isso. Como diretor do CEMEI, né? CEMEI iniciou. Com muita honra. E como é que é esse trabalho lá, Cida? Para mim tá sendo muito gratificante, que é um aprendizado, né? Porque no começo foi um desafio, eu até fiquei assim meio, sabe, porque é só fundamental, né? E para mim era diferente, mas eu encarei, fui atrás, sabe, estudei para fazer a diferença, porque se eu tô lá para fazer algo, então eu tenho que fazer, né, a diferença. Para mim tem que fazer direito. E o que é fazer a diferença? Fazer a diferença é fazer as coisas, atender as crianças como elas merecem, atender os pais como eles merecem, sabe? E a equipe, né, atender na maneira do possível também, como elas merecem. E foi difícil conquistar isso? Foi muito porque difícil. Porque eu comecei, imagino que seja bem complicado. Foi de um ambiente que você estava, que era no SESG, né? E adorava aquele lugar, por sinal, então, sinto muita falta deles. Eu lembro quando você estava aqui, você falou emocionado até do trabalho que você fazia. Adoro. Aí de repente sai de um lugar que você é apaixonada. Uhum. E vai trabalhar com outra equipe, com outra turma. Foi difícil? Foi pegar difícil. O ritmo? Foi muito difícil, porque lá no SESG eu era no meio da criançada, né? Agora hoje eu mexo com o povo, com a equipe, né? Você tem que ficar dando, né, com as coordenadas para que tudo dê certo. É a coordenadora de tudo. Coordenadora de tudo, na parte pedagógica, sabe, em tudo. E qual que é o mais difícil? Mexer com a equipe, coordenar a equipe, cuidar das crianças ou dos pais? Dos pais, eu acho. Por quê? Porque a demanda lá hoje tem 53 crianças na lista de espera. 53? 53. Então não são todos que compreendem, sabe? Que entendam, que entende que não temos espaço suficiente para atender todo mundo. Então nós estamos lá com hoje 100 crianças matriculadas. E tem 50% ainda de demanda. Isso. Que não é atendida, então. E tanto é, quando eu entrei, tinha 67 crianças matriculadas. Aí o que eu fiz para atender a demanda? Montamos mais uma salinha, sabe? O refeitório era muito grande. É. Montamos outras salas. Aí atendemos mais 15 crianças lá só na parte da tarde. Que houve uma procura grande da escolinha, sabe? Sim. Aí onde atendi 15 mães, que ficaram muito felizes por sinal. Ô Cida, mas aí você aumenta a qualidade, aumenta a quantidade e a questão da qualidade, para então, manter a qualidade. A qualidade é outro quesito importante. Importantíssimo, o mais importante talvez. O mais importante, porque não é um depósito, né, de crianças. Porque antes a creche era encarada como um depósito. Colocava infelizmente, lá e pronto. É, algumas... Não preciso de demagogia, não tem nenhum interesse. Ah. Para muitos pais, ainda é um problema. Para muitos são, sim. Empurra uma criança ali e se vire com meu filho, né? Então você tem que orientar para levar no médico, sabe? Aí você tem que proibir a entrada se não levar no médico. Você tá vendo que a criança está doente. É. Então é uma coisa que eu aprendi, assim, nossa, muito, sabe? Que, a lidar com todo tipo de pessoas, sabe? Que eu não sabia que existia. É. Entendeu? Então, a equipe, eu agradeço essas meninas que dão o maior apoio quando preciso, sabe? Então, eu acho mais importante a parte pedagógica. Toda terça-feira tem um módulo com as professoras. A gente estuda as duas creches. Então, as professoras se juntam lá no CMEI mesmo. A gente faz estudo 2 horas, das 5 às 7, toda terça-feira. Sim. Certo? Aí uma troca experiência com a outra. E vai indo assim, sabe? Dando resultado. Silvio e o CMEI Teresa Não, Clarina. É a outra creche. Tá. É onde nós estamos, assim, trabalhando juntas e dando, assim, fazendo a diferença na educação. E tem que ter muito trabalho, né? É muito trabalho. Porque vocês pegam uma faixa etária ali que é bem complicado, né? Mas é muito bom, nossa, você não tem noção. Porque você chegar, você receber um abraço de uma criança, sabe? O bom dia da criança, um abraço, tudo de bom. É a melhor coisa que tem. É a melhor coisa, a recompensa é essa. E depois de 3 anos, né, estando ali à frente do CNE, o que você mais aprendeu lá, Cida? É lidar com as pessoas. É isso? Eu não tinha paciência, agora eu tenho. Virou uma monge. Agora eu tenho mais paciência de conversar. Porque você tem que ter, né, pra conversar com o pai, você não pode, né? Então você tem que ter um jogo de cintura, né, pra conversar. Eu acho que eu aprendi muito com isso. Que coisa, né, a gente? Assim, como tá difícil lidar com as pessoas, muito, né? Muito, muito, muito. E não era assim, né? Não era. Então vocês têm uma responsabilidade muito grande com essas crianças aí, que temos, é a nova geração. Temos. Essas crianças serão bons cidadãos no futuro? Com certeza. É? Se depender de vocês? Com certeza. Com certeza, a parte que nós estamos fazendo. Tanto é que as crianças que saíram do CMEI, foram pro CMEI Tereza Cristina, tivemos elogios, sabe, na parte pedagógica, principalmente comportamento. Então isso é gratificante para nós. Hoje as crianças que estão lá no CMEI Eunice Silva são crianças de que lugar da cidade? Vem de toda de parte? Toda parte, da renovação, tem lá do centro, então, mais a renovação. Renovação, Pássaro Leiro, imagina, né? Parque do Trevo. E a Clarinda fica mais o pessoal da Coab. Isso. E mesmo assim a demanda é muito alta, né? Muito alta. E eu não sabia que Guaranésia tinha tanta criança. Tem da Coab. Lá também tem o pessoal da Coab que vai pra lá. É. E como é que faz pra atender essa demanda toda? Então, porque todo dia imagina que tem um pai e uma mãe batendo na porta. Todo dia. Então a gente tem um caderno lá de... Tem até 2020, né, meninas? Nossa, até 2020. É. Então a gente anota o nome e procura. Tem uma vaga de 3 anos? Vai seguir a lista lá. Por ordem de chegada. Isso, mesmo. Por ordem de chegada. Porque tem mãe que chega lá e eu quero pôr, e não é assim. Então tem gente que tá esperando, então eu vou ver se tá trabalhando, sabe? Então esse é primordial. Você dá prioridade para quem tá trabalhando, a princípio. Porque toda criança tem direito, né, sim, à educação. Sim. Mas infelizmente, no momento, né, isso é impossível. Quantas crianças mesmo que vocês estão atendendo? 100. Lá tem 100 crianças. 100 crianças. Eu fico imaginando quando a prefeitura dá os feriados prolongados. Nossa. E aí o pessoal fica bravo. E o pessoal nos grupos do Programa Expresso, lá a gente tem 16 grupos. E o pessoal xinga, e o pessoal fica bravo. É. E a gente tem que entender que tem razão. É. Porque não tem. Claro que os funcionários merecem uma folga, mas os pais também têm razão. Como é que vocês. Ai, a gente sabe, a gente finge que nem escuta, sabe? Porque até já acostumamos, sabe? Mas é direito da criança, direito dos pais, né? Sim. Então a gente tem que entender, o profissional que tá lá tem que entender, né? Tem que trabalhar nesse dia e pronto, né? Fazer o quê? É. E, não, e quando não tem que trabalhar? Quando é o feriado. Então. Aí que é pior ainda, né? Pior ainda. Ó, tem bastante gente aqui mandando abraço, vamos dar uma passadinha rapidinho aqui no nosso WhatsApp. Parabéns a toda a equipe do CMEI, Antônio Cláudio, mande um abraço para todas aí. Tá joia, tá mandado. Deixa eu ver quem que é que mandou. A Vanderlei Alexandre, que mandou esse abraço. A Denise também, Antônio Cláudio, mande um abraço aí para as meninas. Tá mandado, Antônio Cláudio. Desejamos aí muito sucesso para elas, viu? Tá bom, é a Ângela que tá mandando, né? Isso, Ângela. Um abraço aí para as meninas que estão aí também, viu, Antônio Cláudio? Tá bom, é o Gordo Isaac, o Reginaldo. Ah, o Gordo. É, parabéns aí pra Cida, pra todos da creche, por cuidar tão bem do meu sobrinho Arthur e todas as crianças. Troféu merecido. Deus ilumine a todos. É a Silvia que tá mandando esse alô pra vocês. A Laura também tá parabenizando vocês aqui. Manda um abraço pra Ana. A Ana e a Nália. A Laura estão mandando um abraço pra vocês. Tony Cláudio, parabéns pras meninas. Ok. Uma rapidinha aqui, Carla Torquato também. Antônio Cláudio, bom dia. A direção da escola do Inácio João Del Monte, tendo como diretora Maria Regina e vices Carla Torquato. E Beth Lima, parabeniza a professora Cida Franco e toda a sua equipe pela excelente administração no CEMEI. Parabéns, meninas. Obrigada. O Reginaldo mandou outra aqui, mandou duas. Não. O Reginaldo, tá? Tá atento ao programa. Manda um abraço aí pra minha amiga Cida, essa guerreira, um exemplo para todos nós, tá dizendo aqui. Ai. O Gordo, toda vez, eu sempre tenho que falar isso, todas as vezes que vem alguém de escola aqui, elogio o Gordo. Trabalha bem o menino, trabalha, né? Trabalha, ele é um profissional excelente que nos acorde, que ligou pra ele, já tá lá. Rapidinho. E tem muita necessidade? A creche? Assim, estragou um parte estrutural. Qualquer coisa, ele já tá lá pra arrumar. Um fio desconecta lá e já tá lá. Ele já corre rapidinho. Ele já corre. E hoje, quais são as maiores dificuldades da creche, do semi-início? Então, a dificuldade... Vocês querem falar alguma coisa? Eu queria que vocês falassem alguma coisa. Acrescenta. Bom, pra mim, no momento, é falta de espaço, né? É a questão do espaço. Eu queria atender todo mundo, você entendeu? Eu procuro atender, assim, o que eu posso fazer lá, eu faço. Para atender na medida do possível. E ali não tem mais para onde crescer. E eu não tenho para onde colocar. Para mim, pôr uma criança ali para acontecer acidente, sabe? Aí, para mim, não é seguro. É. Nem, né? Prioridade, até, segurança e a questão da qualidade. Até falo para os pais isso na hora da procura, né? É. Anoto o nome, falo o porquê de não ter a vaga, por questão maior de segurança, né? Juninho Capoeira também está mandando aqui um abraço para vocês, um abração para minha amiga Cida Franco e para toda a equipe do CEMEI, Eunice Silva, um exemplo para todos nós, Juninho Capoeira. O Douglas Vink também está mandando aqui um abraço para vocês. O Juninho está dizendo aqui, nota mil, Antônio Cláudio. É, Juninho. Valeu, Juninho, vereador. Os vereadores de vez em quando dão uma passadinha lá no CEMEI ou não? Juninho é mais assíduo, ele participa vai mais. Vai. Fazendo o trabalho dele, dele de vereador, ele que é fiscalizar, né? Todos os outros vereadores deveriam fazer isso. Também acho. Felizmente, por enquanto, parece que é só o Juninho, né? É. Mas para os outros também deu uma passadinha lá. Vamos fazer uma paradinha, intervalinho comercial, a gente volta já dando sequência nesse bate-papo com a Cida Franco, a Geise, a Valéria e a Beth. No próximo bloco a gente vai conversar com as três. Ah! Intervalinho comercial e voltamos já. Programa Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Refrigerante Nitreze. Mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Expresso. O seu programa de sábado. Programa Expresso aqui na Pássaro da LFM. Vamos até as 14 horas com a sua participação. 991-248-325 ou 991-994-662. Você participa também pelo 3555-1896. É, tem mais gente mandando mensagens, mandando os parabéns aqui para vocês. A Ana Maria também está mandando um abraço para vocês. Antônio Cláudio, tem uma pergunta aí. Por lei, quantas crianças cada monitora tem que ser responsável e quantas tem em cada sala? Pergunta aqui. É esse nosso ouvinte, deixa eu ver o nome dele aqui, o Adriano. E aí, Cida, então, como é que funciona? Então, Antônio Cláudio, de acordo com o regimento, cada monitora cuida de 5 crianças. 5 crianças. E hoje nós temos 2 monitoras em cada sala, com 20 crianças, 25. Então tá passando um pouquinho. Tá passando. Precisaria de mais gente. Precisa de mais gente. Mas não tem nem espaço lá, Cida. Não tem nem espaço, então. E como é que funciona isso? Então, tem 25 em cada sala de 3 anos. É. Na salinha de 2 tem 22 crianças. E na salinha da tarde, que eu te falei que nós abrimos, que atendemos 15 crianças. Então, hoje tem necessidade também de mais profissionais trabalhando lá. Com certeza. Né? São quantos hoje? Temos 16, mas 16. 2 estão afastadas. 18 no total, 2 estão afastadas. E 2 professoras. Sim. Que atendem só à tarde, elas vão à tarde. Então tá precisando de mais gente, né? Precisando de mais gente lá. Tem bastante gente na prefeitura, dá pra mandar alguns pra lá, né? Pra atender, né? Deus poderia quiser, mandar, vai né? dar, vai Além dar dessa certo. Questão, a gente até tava falando no bloco anterior da questão estrutural, né? Que o Gordo sempre ajuda vocês, né? Tem algum outro tipo de demanda? Questão de material, tá em dia? Imagina, precisa. Não falta nada. Não falta nada. Merenda, material didático, papel de secretaria, não falta nada, nada, nada. Porque a gente tem uma grande crise financeira, né? Uhum, toda vez que a gente conversa aí com o prefeito, uhum, ou com algum membro da secretaria, o pessoal fala dessa crise financeira, uhum, que dinheiro não vem, falta dinheiro, não, da falta. Educação. Lá tá tudo em dia. Tudo em dia, e eu quero agradecer ao Laércio, ao Diego, porque, pelo esforço, né? Porque não foi fácil, eu sei, todo mundo sabe, não foi fácil. Mas nada faltou, nada, nem nosso pagamento. E dá até pra fazer festa, né? De vira e mexe, faz alguma festinha. A gente lá, faz a festa, foi comemorar aniversário. Páscoa, que teve agora, a Páscoa, foram os ovos pras crianças, sabe? A gente faz a festinha na medida do possível, simples, mas que as crianças adoram. Sempre tem alguma coisa. Sempre tem alguma coisa. E o que, que vocês estão planejando pra agora? Dia das Mães tá chegando. Ai, aí. Surpresa. Surprise. Surpresa. Não dá pra falar? Dá sim. Pode Nós falar? Vamos fazer uma noite especial para as mães, opa, sabe? Bacana. Aí eu quero convidar todos aqui, aproveitar, convidar todas as mães de Semeino e Silva. No dia 9, né, na quinta-feira, nós teremos uma noite lá especial para elas. Semana que vem, que elas já, merecem. É quinta-feira que vem. Quinta-feira. Que elas merecem. Todas as mães, então, estão convidadas. Todas. Todas as mães de 100 alunos. E levar os filhos, hein? É, tem que levar a criança. Tem que levar as crianças. E vai ser lá mesmo, na escola? Vai ser lá mesmo? Lá mesmo, lá no CMEI mesmo. Vai ser uma festa bacana, então. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Sempre deu, vai dar tudo certo. Com certeza, vai dar sim. O Williams Gavioli também, tá mandando aqui um abraço aqui. O Williams, de vez em quando, puxa a orelha lá da turma, não. Opa, o patrão é bravo. Parabéns ao CMEI, Eunice Silva, diretor e toda a equipe, tá dizendo aqui o Williams Gavioli. O que para ser uma boa diretora, já que você não era diretora e hoje você está como diretora, o que, que precisa ter, hein, Seda? Para ser uma boa diretora, realmente, uma diretora tão elogiada, porque só tem elogios aqui. Graças a Deus, né? Assim, eu era muito conhecida já, né? Mas não é só por isso, a gente tem que ter ética profissional, né? Tem que ter um jogo de cintura para conversar. E principalmente, responsabilidade, né? Vocês estão lidando com crianças, então, né? Porque é uma coisa muito séria, né? Lidar com criança é muito sério, né? Lidar com vidas é muito sério. Sim. Né? Então eu acho assim que a gente tem que ter assim a maior, dar o melhor da gente. Todos os dias? Todos os dias. Eu chego lá, tem dias, 7 horas, e saio quase 6h30. Pergunto para as meninas. Ela sai brinca comigo, né, Beth? Mas assim, vou para casa numa boa, sabe? Agradeço a Deus todos os dias por aquele dia ter dado certo. Sabe? Consciência tranquila, consciência que fez a tranquila sua parte, de fez tudo, o seu trabalho, foi, né? Deu certo. Isso que é importante. E o que acho. Mais dói? É falar não para um pai ou para uma mãe que chegou ali? Infelizmente a gente não pode atender a todos, sabe? Como eu te falei, não temos espaço, né? Logo tem a pró-infância. Sim, a, eu que creio vai ajudar que vai bastante, né? Atender bastante, né? E não vai ter muita criança. Acredito que nem vai ter, né? Lista de espera. É, tomara, né? Porque tem muita gente esperando aí. É. É, o nosso ouvinte Adriano aqui mandou a seguinte pergunta também: quando acontece algum acidente dentro da escola, que auxílio a escola tem com a criança acidentada? Já ocorreu algum acidente? Já ocorreu e aí, um acidente. Cida, é nossa, ocorreu esses dias. Uma criança caiu no bachurinho, que você nem acredita, no escorregador, e quebrou o bracinho. Aí eu liguei pra mãe logo. Só que a mãe já tava na porta a hora que eu liguei. Falei, graças a Deus. Que sorte, foi no final então do período? Foi bem no finalzinho. Aí a mãe chegou, entendeu, mas assim, a gente não quer que aconteça essas coisas, lógico que não, mas infelizmente imprevisto, pode acontecer, né? Imprevisto acontecem, né? E aí, esse atendimento, e quando, no caso, a mãe ainda estava lá na porta, e quando a mãe não está, o que a gente liga fazem? Na hora, porque agora a gente não somos autorizados a levar no pronto-socorro. É isso que era o meu interesse, não, então vocês podemos, não podem fazer não. isso? Não, antes podia, agora não pode mais. Até para dar o remédio tem que ter autorização dos pais, sabe? Até para tirar uma foto tem que ter autorização dos pais, sabe? Então ficou bem mais difícil, questão de foto tranquilo, então. Mas a questão de uma criança acidentada, então. Tem que esperar um pai, se o pai estiver trabalhando, a mãe estiver trabalhando. Então, aí é um caso a se pensar, né? Um caso aí. Hoje tem essa lei, então. Como é que é? Beth, fale por favor no microfone. Vai, Beth. Por isso que a gente já pede pra deixar um responsável. Tá, já fica então o número do pai e da mãe mais uma pessoa. Mais uma pessoa. Que a gente já pode ligar e ele já comparecer rápido. Rapidinho. Porque isso. O atendimento tem que ser urgente, né? Nesse caso aí vocês deram muita sorte, né? A mãe já tava lá na porta. É, porque no caso contrário. Mas enfim, eu conversei, ela entendeu, mas infelizmente ela não levou a menininha mais. E, inclusive, a menina adorava a escola, sabe? E nós sentimos muito, sabe? Porque ninguém quer que aconteça isso. É, então ela não entendeu muito bem, não, né? Não, na hora que eu conversei com ela, não, criança, né? Mas, infelizmente, ela não levou a menininha mais. E nós sentimos muito, sabe? Porque ela é uma criança encantadora. E não está indo mais na escola. Não. A Rita de Marco também está mandando aqui um abraço. Antônio Cláudio, manda um abraço forte nessa irmã querida que eu amo tanto. Excelente profissional em tudo que faz, está dizendo aqui a Rita de Marco. A Ceila Moraes, parabéns a Cida, toda a equipe, troféu mais que merecido. É o recado da Ceila e do Rogério. Estão te mandando esse abraço também aqui. O Alex também está mandando aqui os parabéns para vocês. Todo mundo aqui elogiando. Né, obrigada para todos, gente. O trabalho de vocês. Com tantos elogios assim, a gente pode ficar um pouco acomodado, né? Ah, a gente tem que ter sempre, né, ficar de olho, porque tudo pode acontecer, né? Mas e para melhorar lá, Cida? Porque a gente, mesmo que a gente tenha tantos elogios, dá sempre para melhorar. Uhum. Que você, além dessa questão do espaço, que infelizmente não dá para fazer um segundo andar lá, que dá para fazer mais? Andar. Questão de qualidade, o que você imagina sendo diretora do CMEI para o CMEI? Então, na questão de espaço, infelizmente, não. Acredito que mais profissionais na área da educação seria o ideal. É. E o suporte para os professores também, sabe? É o ideal. Quando você fala suporte, a gente está falando o quê? De mais... Na parte pedagógica, uma orientadora, uma coordenadora. E você pede isso pro Williams, pro Laércio? Já está em andamento, já. Já? Já. Então em breve a gente vai ter profissionais lá. Vai. Para atender as crianças. Porque são 100 crianças, né? 100 crianças. É, a gente já falou disso, mas o número é impressionante, porque ali parece que não dá, né? É. Pra 100 crianças, né? Então, deve ficar tudo apertadinho ali. Porque as salas são bem grandes, sabe? Mas assim, você olhando a creche, você não viu lá dentro. O espaço, é, né? Muito grande. Então, você pode ir à vontade, sabe? Tá, a portão tá aberta. E agora, a gente tem então essas... Não tem mais espaço para aluno nenhum. Não. Né? E quando chega alguma, eu me lembro quando eu entrevisto aqui o pessoal do Conselho Tutelar, o pessoal sempre me diz, né, que às vezes é obrigado a colocar um aluno lá porque não tem como mesmo ficar em casa. Quando chega esse pedido, então, que dar um jeito de encaixar ali? Como eu te falei, antes as requisições do Conselho eram levadas para a creche, diretamente. Agora eles levam lá para a Prefeitura. Vai para a Secretaria de Educação. É que a gente falou fora do ar. Isso. No ar agora. Para a Educação. É. Agora, aí a educação me liga. Sim, eu preciso de vaga para tal criança, tal idade. Aí eu anoto e vou encaixando na medida do possível. Porque não tem como falar não, não pode falar não. Nem pode. Né? O Inês Gavioli está mandando uma mensagem: aumentamos as vagas nas creches na cidade e distrito em mais de 100%. E ainda falta, tem mais demanda aí, Inês. Isso. Né? Tomara que com o Pro Infância seja resolvido. A gente torce para isso, a gente torce para a cidade. Isso. Cida, vamos fazer aqui a entrega do Troféu Expresso. É o segundo, dessa vez você vai levar para a escola, né? Dessa vez você leva para a escola, é da escola Eunice Silva, do CMEI Eunice Silva, o Troféu Expresso como destaque na educação em 2018. Está aqui em suas mãos, minha amiga. Parabéns a você e para todas, né? Obrigada, Antônio Cláudio. E eu quero agradecer a todos que votaram e confiaram, né, no CMEI Eunice Silva. E todos podem ter certeza que a gente está lá para fazer o melhor. E cada dia melhor. Parabéns. Você quer falar alguma coisa? Quer agradecer alguém? Quer mandar o seu alô? Já que a gente não deu para trazer as 18 aqui, mas tem 4 representando o CMEI. Que mensagem você gostaria? Agradecer aos pais pela confiança, né, em deixar os filhos deles lá com a gente. E assim, é importante a parceria escola e família junto. E é isso que o CMEI Eunice Silva há 3 anos vem fazendo. Procurando essa integração. Isso. Então, assim, isso é muito importante. E consegue isso com facilidade? Porque eu imagino que tem muitos pais, que, como eu disse aqui agora há pouco, deixa a criança lá, vira as costas e se virem com o meu filho. Não, mas consegue. Sim. Sim. A grande maioria tem essa ligação. A maioria. Beth, e aí, Beth, e você? Qual é o recado final aí que você tem para mandar aí para todo o pessoal que integra ali a família do CMEI Eunice Silva? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos os pais, né, que confiam na gente, e toda a equipe do CMEI. e também o Laércio, o Diego, o Iras, a Rosângela também, né? A todos. Valeu, obrigado. Agora para encerrar, vamos lá, Valéria. Ah, eu quero dizer que eu estou feliz com todos, principalmente a diretora, minhas amigas de trabalho, e que todos dão para mim são nota 10, principalmente a diretora. E apesar que faz um ano que eu estou lá, mas eu estou muito, muito, muito feliz. Você estava onde? Com os pais e as crianças. Onde? Inácio. Estava no Dom Inácio. E agora você está lá no CMEI Unicef. Isso. Estou muito feliz. Bem diferente, né? É. Tratou da meninada menorzinha. Ah, mas estou bem lá. Valeu, ótimo. A Fernanda Souza também, professora. Sobrinha. Fernanda Souza está mandando. É sobrinha? É sobrinha. E professora também, está mandando aqui um forte abraço. Guilherme também está parabenizando aqui vocês pelo Troféu Expresso na categoria Educação 2018. Parabéns, viu, meninas? Obrigado, gente. E ano que vem tem mais um professor. Opa, quem sabe a gente ganha de novo. Valeu, sucesso para vocês. Obrigada. Vamos fazer um intervalinho comercial e voltamos já dando sequência no Expresso de hoje. Programa Expresso.com. Oferecimento Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Refrigerante Nitrese, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora.